agora pra balançar toda a legião da saudade. DJ Ivan Master, o comandante da galera. E aí? Detona, meu Master. Bora começar logo com essa aqui, meu irmão. Vou fazer se depois o sonho se transforma. É pra dançar agarradinho, meu irmão. Cega. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você, aumentando ainda mais. Bora dançar saudade. A tentação é que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar. Obrigado mais uma vez, parceiro Pitbull, pelo convite aqui pro Ivan Mar. Mergulhar de cabeça na emoção. Parceiro Adriano, saudade sempre com a gente. Pra você, o cara que faz as zonas aqui em Santa Bárbara. Ainda mais o coração. Chega pra tocar saudade hoje no Pitbull. É a véspera do Dia dos Pais, meu irmão. Hoje portaria liberada, balde a partir de R$20 com 6 latinhas. E amanhã você vai comemorar o Dia dos Pais aqui, meu irmão. A partir do meio-dia. Que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar assim, ó, apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Bora dançar com a primeira dança. Entregando pra você e ele, arriscando ainda mais o coração. Agarradinho no Pitbull. E ele vira a viola e cante uma canção. Sim. Pra mim, que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que é pra dançar agarradinho com ela. Que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alguma que tem. se for, e brilhar a lua prateando o chão. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Saudade. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. A gente toca assim no Beach Boom, meu irmão. Só lhe interessa da vida poder me amar. Bora ingressar que tá só começando. Comigo numa ilha deserta em alto mar. A nossa saudade no Beach Boom. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Fala pra ela agora. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. E aí? Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Vai ingressando que a gente vai jogando. Realidade é diferente. Eu amo você. Assim, ó. O amor nunca vai ter fim. Eu vou estar sempre em sua vida. Aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. A gente vai começando Saudade no Beach Boom. Cuidado com histórias de revista. Sim, meu irmão. Não se ligue em papo de TV. E aí? Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou. A ideia de não ter você no meu coração está escrito assim: o amor nunca vai ter fim. Veio feito nuvem, uma ventania. Bora relembrar a saudade! Chega de paixão. Tarde de verão, chovia. E ele entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve. O quê? Pecado. Bora recordar hoje no Beach Boom. Revirei teus poros. Saudade de verdade. Relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos. Seduziu. Navegar teus sonhos. Regar teus sentimentos. Amor de primavera em chuvas de verão. aí, meu irmão. Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Da saudade, mas parece o quê? Coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade! Ah, como tem moça e a velha linda, que coisa mais linda! O cara agarra a primeira dama. Não esqueça da esteira e do chapéu. Aí é pra lá e pra cá, meu irmão. Pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Pois as praias e o sol de Recife, se a nossa saudade caveira, mas parecem assim, meu irmão, coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife, além das praias e do sol. Existe toda uma cultura que ferve com o frevo e que se cala e estremece sob o som dos maracatus de bate virado. Existe todo um folclore esperando para ser explorado. E existe um povo maravilhoso que recebe visitante com os braços abertos e o coração. Bora liberar a saudade! Entra. Saudade imensa. E aí, como é que é? E toma posse desse corpo. Ele é todo teu. Ela não volta. E aí? Nem por capricho. E eu, submisso, vou vivendo com você. Eita, que a nossa legião vai ingressando de verdade, meu irmão. Fere. Fere bem fundo, pois no meu mundo sem amor é bom saudade ter. Saudade grande, és meu abrigo e o grande amigo que me ampara ao me ver sofrer. Entra. Saudade imensa, que toma posse desse corpo. Ele é todo teu. Ela não volta. Saudade, meu irmão. Nem por capricho. Aqui no Pitbull. E eu, submisso, vou vivendo com você. Saudade grande. E aí? És meu abrigo. Parceiro de Adriano, saudade. O grande amigo. Vem com a gente, uma alegria. Ao me ver sofrer. Não chore se eu não fui bom pra você. Bora recordar! Juro que foi sem querer. E aí?

se ama. Vem, me faz feliz em minha cama. Então diz, meu irmão. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Chega e a gente vai tocando saudade. Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Saudade! Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a gente pode ainda fazer bem melhor. Me diz que isso tudo é tão lindo, que lembra um filme tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Acordar. Mas espaço pra esse amor é muito pouco. Saudade. Que eu nem sei se no meu peito cabe um par. Assim, meu irmão. Oh, e eu? Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. É tão lindo, que lembra um filme tão antigo. Aí ela chega assim e fala pra ele. E aí você vem e me dá um beijo. Ela passa a faca. Desse jeito eu ainda acabo louco. Espaço pra esse amor é muito pouco. Gravando. Que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh. Parceiro Adriano, saudade é sobre Miradão. Que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Bora recordar saudade hoje no Bidimu. deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. E ele tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. DJ Ivan Master, fazendo você voltar no tempo. Bora tocar saudade de... Também que logo mais a gente vai estar de volta fazendo muita onda pros pais, meu irmão. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Adriano, ele toda comitiva com a gente lá de Marituba, no circuito.